Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está agora a ouvir o Online Song Contest na Rádio Antena Web. Hoje vou dar-vos a conhecer mais um festival de música online, desta vez é o Global Song Contest. No entanto, o programa de hoje faz homenagem aos artistas nacionais, logo, irá apenas ouvir músicas portuguesas que tenham participado neste festival. E para começar, ficamos com a música que deu a vitória a Portugal na edição número 48, Senhora do Mar, de Vânia Fernandes, que por sinal já tinha participado no festival Eurovisão da Canção. Senhora do Mar, ante vós me tendes caída. Quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa, desta casa perdidas? Amor, que é de Senhora do Mar, ante vós minha alma está vazia. Quem vem chamar assim o que é meu? Traz para mim, amor meu sem fim. Ai, negras águas, ondas de mágoas gelaram o meu fogo no alar. Senhora do Mar, ele não torna a navegar. A vitória da música Senhora do Mar permitiu que a edição seguinte se realizasse na cidade do Porto. Nesta edição, Portugal participou com a música Força, da artista Nelly Furtado. Contudo, apesar de estar a participar em casa, ficou no 21º lugar. Fiquemos então agora com Força, de Nelly Furtado. Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're all so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Thank you. Curiosidades deste festival é que muitos dos artistas que participaram no festival Eurovisão da Canção podem participar no Global Song Contest. Ao contrário do que acontecia no Jolly Song Contest, o festival que falei no programa anterior, ou no que acontecia com o Online Song Contest, o festival que serve de base ao nosso programa. Na edição número 70, os artistas Glyn Medeiros e Thomas Anders participaram com a música Standing Alone. E é com ela que vamos ficar agora mesmo. Now that girl is mine. That girl is mine. You're on your own stand.

chamas que são o mar, onde meu fogo vai banhar. Gracia plena tu, Dominus tecum. Senhor é meu viver, dona do meu ser. Mãe da água e mar, amar-te é poder ver. Meus raios em ti, quero naufragar. A vida fez de nós, ao ouvirmos tua voz, tudo aquilo que sois, o antes e depois de um amor que se fez em dois. Saber do que está para vir, tudo por viver, fazer a tristeza sorrir e sempre te agradecer. Gracia plena tu, Dominus tecum. Senhor é meu viver, dona do meu ser. Tu me água e mar, amar-te é poder ver. Meus raios em ti quero naufragar. Pode-se dizer que o próximo artista é já um doutorado neste tipo de concursos. Participou nos Ídolos, no Festival Eurovisão da Canção e agora no Global Song Contest. Estou a falar de Carlos Costa, que participou com a música Queres Que Eu Dance. E vamos todos dançar ao som desta animada música. Que eu dance, que não me canse, que acerto o passo e avance. Filipa Ruas é outra das artistas que vamos ouvir hoje. Esta concorreu a este festival com a música Tensão. Mas, para ficarmos sem tensão nenhuma, vamos ouvir este tema e desfrutar da voz de Filipa Ruas. Que a vida te entrega, que eu corro certo para te apanhar. Entro no jogo e sem saber apago a luz só para te ter. Oh, oh, oh, oh. Estamos quase a chegar ao fim do programa, mas ainda temos tempo para ouvir uma música mais. Mas antes de revelar, deixe-me lembrar-te de deixar os seus comentários e sugestões em radioantenaweb.info ou na página oficial do Facebook da Rádio Antena Web. Para a despedida, fiquem com a música Sobrevivo, da artista Carla Moreno. A pista está deserta. Com